se acabou. Amanhece, o dia vai virar. Morre, mas não sabe se amanhã terminou. Ele tem lugar pra dormir. Vai pra casa e se acabou. Amanhece, o dia vai virar. Morre, mas não sabe se amanhã terminou. Esse amor eu sei que vai durar. Pra te contar. Casa e se acabou.